pelas praias galileias vem Jesus, imaginando aquela cruz e a dor que sentiria. No Getsêmani ele orou e disse: Pai, tua vontade seja mais, seja maior que o meu querer. E a multidão gritava: se tu és o Cristo, salve-se. Mas ele preferiu beber daquele. Aquela cruz e a dor que sentiria. No Getsêmani ele orou e disse: Pai, tua vontade seja mais, seja maior que o meu querer. E a multidão gritava: se tu és o Cristo, salve-se. Mas ele da cruz.